A seguir, Manhã Cultura. Radar Cultura. Participe diretamente da programação das emissoras da Fundação Padre Anchieta, a começar pela Rádio Cultura AM. Entre no Radar Cultura. Acesse o site www.radarcultura.com.br. Pode entrar, que a rádio é sua. Agora na Cultura FM, a celebração do dia por Ciro Del Nero. Há um genial poeta nosso, Carlos Drummond de Andrade, que criou um verso capaz de sugerir o fim sem a injustiça dos prêmios. Prêmio é algo a ser confirmado ou não pelo tempo. E segundo Rilke, a glória é um mal-entendido. Entretanto, como viver sem reconhecer a felicidade ou o sofrimento daquele que se dedicou ao exame da vida e da morte, da matéria e do espírito, das ciências ou das humanidades, dos micróbios ou dos astros? Alguns premiados serão revisitados para sempre. Sua escrita se tornou eternidade. Sua opinião reformou o conhecimento. Os prêmios, entretanto, estão sujeitos a um mal-entendido que pode glorificá-los. Mas seguindo uma velha tradição, nesta data são entregues anualmente, em solene cerimônia em Estocolmo, os prêmios chamados Nobel, iniciados em 1901, nesta data, 10 de dezembro. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Tema e variações, com o maestro Júlio Medalha. Um argumento a cada dia fomenta o universo da música de concerto. Tema e variações, de segunda a sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Manhã Cultura. A sua revista diária com atualidades da cena cultural. Apresentação, Marta Fonterrada. Bom dia, iniciamos o Manhã Cultura desta quarta-feira, 10 de dezembro de 2008. Balé Cisne Negro completa 31 anos com várias apresentações do Quebra-Nozes no Teatro Alfa. Hoje é o Dia do Palhaço e o Circo Espacial faz uma programação especial para homenageá-lo. Grupo Brasil está em turnê para lançar CD com obras de compositores contemporâneos da Paraíba. FAAP apresenta sua 40ª Anual de Arte. E vamos falar também das atrações de hoje aqui na Cultura FM. Você pode participar do programa através do e-mail manhacultura@culturafm.com.br ou então pelo telefone 2182-3081 e 2182-3082. E abrimos com o Rondó do Quinteto para Clarineta, de Carl Maria von Weber, na interpretação do Quinteto Amizade. Thank you. Este foi o Rondó do Quinteto para Clarineta, Opus 34, de Carl Maria von Weber, na interpretação do Quinteto Amizade. O grupo Brasil faz turnê lançando CD de compositores da Paraíba. O CD é patrocinado pelo programa Petrobras Cultural e reúne a música de 12 artistas da Paraíba. O trabalho é resultado de uma parceria entre o Laboratório de Composição Musical da Universidade Federal da Paraíba com o Brasil, que é o grupo de metais de percussão do Departamento de Música da Universidade. Os concertos de lançamento são itinerantes. Na segunda-feira, o grupo esteve em Belo Horizonte. Hoje, se apresenta no auditório Olivier Toni, do Departamento de Música da ECA, USP, ao meio-dia. Dia 12 será na Sala Vila Lobos, do Instituto Vila Lobos Unirio, às 6 da tarde, no Rio de Janeiro. E a turnê se encerra em João Pessoa, às 8h30 da noite, do dia 14, na Sala Banguê, da Fundação Espaço Cultural. 8h11, vamos ouvir agora a Sonata 4, da Sonata Narunfidium 1664, de Johann Heinrich Schmelzer. O conjunto Romanesca interpreta. Thank you. O conjunto Romanesca interpretou a sonata 4 da sonata Unarum Fidium de Johann Heinrich Schmelzer. A TV Cultura e Sesc TV exibem hoje o filme inédito Histórias de Direitos Humanos, que reúne 22 curtas de 16 países criados a partir dos 6 temas da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entre os filmes, você pode conferir Viagem, de Daniela Thomas, produzido por Walter Salles, que é o filme brasileiro que faz parte desse documentário. O filme com os curtas será exibido por ocasião dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A TV Sesc exibe hoje às 10 da noite e a TV Cultura às 11 da noite. Ainda na TV Cultura será exibido também o documentário Escola Pública, Escolha Pública, um retrato da educação pública no Brasil, dirigido por Jurandir Miller, Kiko Goffman e Max Alvim. Ele será exibido às 7h30 da noite de hoje. São 8h22, vamos ouvir agora Águas de Inverno, de Arnold Bax, com Eric Parkin ao piano. Thank you. Ouvimos Águas de Inverno, de Arnold Bax, com Eric Parkin ao piano. Está aberta no Memorial da América Latina a exposição de artistas contemporâneos entre oceanos, 100 anos de aproximação entre Japão e Brasil. A mostra é composta por obras de artistas japoneses, brasileiros e também nisseis. A exposição Entre Oceanos, 100 anos de aproximação Brasil-Japão pode ser conferida até o dia 25 de janeiro no Memorial da América Latina. O endereço é Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664. E a entrada é franca. 8h29, vamos ouvir agora o Allegro Capriccio de Giovanni Bottesini com Joel Quarrington ao contrabaixo e Andrew Burasco ao piano. Este foi o Allegretto Capriccio de Giovanni Bottesini com Joel Quarrington ao contrabaixo e Andrew Burasco ao piano. Hoje é o Dia do Palhaço. A data foi instituída em homenagem a Abelardo Pinto, o palhaço Piolín, que viveu entre 1897 e 1973. O Circo Espacial apresenta o espetáculo Cheios de Graça, com a participação de vários palhaços, entre eles Pingolé, Mascarito e Burguinho. Os espetáculos podem ser conferidos aos sábados, domingos e feriados em três horários, 4, 6 e 8h30 da noite, no Circo Espacial. A unidade fixa do circo fica na Avenida Regente Feijó, 1560, em frente ao shopping Anália Franco. O preço da cadeira é de R$ 20,10 para crianças. O Circo Espacial também tem uma unidade itinerante que funcionará até o dia 15 de dezembro, atrás do ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo. Os horários de São Bernardo são quintas, sextas, 8h30 da noite e aos sábados, domingos e feriados, 4, 6 e 8h30 da noite. O preço da unidade itinerante é de R$ 15,10 para criança. 8h34, vamos ouvir agora 5 caretas sobre um sonho de uma noite de verão, composta por Satie. A instrumentação é de Milhon. Na interpretação da Orquestra do Capitole de Toulouse, nós ouvimos 5 caretas para um sonho de uma noite de verão, de Henrique Satie. O espetáculo improvável comemora um ano e 20 milhões de acessos pelo YouTube. O YouTube revolucionou a história da internet, permitindo que os usuários assistam e compartilhem vídeos gratuitamente. Foi fundado em fevereiro de 2005 por 3 pioneiros do PayPal, que é um famoso site da internet ligado ao gerenciamento de doações. Mas foi somente em outubro de 2006 que foi anunciada a compra do site pelo Google. Um mês depois, a revista Time elegeu o YouTube como a melhor invenção do ano por criar uma nova forma de comunicação. Para comemorar o feito, a companhia Barbixas de Humor criou o espetáculo improvável. A cada apresentação, os atores recebem um convidado especial e um mestre de cerimônia, que explica as regras do jogo para a plateia e coordena os desafios. Cada espetáculo é único, tendo a criação em tempo real. Improvável pode ser conferido nos dias 11 e 18 de dezembro no Teatro Santa Cruz, Rua Orobó 277. Os ingressos variam de R$20 a R$30. 8h39, vamos seguir com capricho para 10 instrumentos de Jacques Ber com o Ensemble Erwartung. Thank you. Na interpretação do ensemble Erwartung, dirigido por Bernard Desgroop, nós ouvimos o Capricho para 10 instrumentos de Jacques Ibert. Vamos agora aos destaques do programa Violão com Fábio Zanon. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Marta. No programa Violão desta semana, nós teremos obras inéditas gravadas especialmente para o nosso programa, especialmente de compositores de linhagem nacionalista de São Paulo. Nós ouviremos músicas de Oswaldo Lacerda, Eunice Catunda e Sérgio Vasconcelos Correia. Vamos ouvir um pequeno exemplo dessas obras inéditas com o Ponteio de Oswaldo Lacerda. Thank you. foi o Ponteio de Oswaldo Lacerda, que será apresentado hoje no programa Violão, às 8 da noite, pela Cultura FM. 8h54, vamos ouvir agora Wieder der Übermut, de Joseph Haydn, com o quarteto vocal Ad Libitum e Joana Tchetchepaniak Lamy ao forte piano. Was passt zum Thema? Ouvimos Wider den Übermut, de Joseph Haydn, com o quarteto vocal Ad Libitum, e Joanna Tschetschepaniak-Lemi ao forte piano. 8h59, vamos às notícias com Alfredo Alves. Cultura informa. O Ministério da Fazenda vai anunciar ainda esta semana um mini pacote de bondades tributárias com o objetivo de combater os efeitos da crise. Ele contempla a redução de 3 tributos: imposto de renda, imposto sobre operações financeiras e imposto sobre produtos industrializados. As medidas devem ser apresentadas amanhã ao crivo do presidente Lula. A questão das desonerações tributárias, inclusive da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento, também deverá ser debatida em um encontro de Lula com 20 de empresários. O encontro está agendado para amanhã de manhã no Planalto. O governador democrata do estado americano de Illinois, Rod Blagojevich, e seu chefe de gabinete, John Harris, foram presos ontem. Eles são acusados de tentar obter benefícios pessoais em troca da nomeação do substituto do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, no Senado. A promotoria acusou ainda o governador de fraude, conspiração, suborno e de ameaçar o jornal Chicago Tribune. Obama, que assume a presidência em 20 de janeiro, renunciou à sua vaga no Senado por Illinois depois de ser eleito. De acordo com a legislação americana, o governador do estado é responsável pela escolha do substituto. Através de escutas telefônicas autorizadas pela justiça, o governador pediu aos candidatos salário de até $300 mil, além de outros benefícios. Tempo bom com algumas nuvens na capital. Temperatura de 26 graus aqui na Água Branca. Cultura informou. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A seguir, Manhã Cultura. Tema e variações, com o maestro Júlio Medalha. Um argumento a cada dia fomenta o universo da música de concerto. Tema e variações, de segunda a sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM. Agora, na Cultura FM, a celebração do dia, por Ciro Del Nero. Ele é considerado o criador da Turquia moderna. Ele introduziu reformas de base, transformadoras, inéditas, sensacionais, tendo colocado aquele país no estilo de vida europeia. Tendo se colocado à frente de um movimento nacionalista, ele foi elevado a presidente da República em 1914 a 1918. Ele deixou em relevo sua inteligência e valor. Feita a paz, soube conseguir das potências vencedoras a recuperação de grande parte do que seu país perdera durante o conflito. Alcançou extraordinária popularidade. Seus compatriotas lhe deram um nome que quer dizer Pai dos Turcos, Atatürk. Em 1938, faleceu o político e general turco Mustafa Kemal, o Atatürk, neste dia 10 de novembro. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Sala de concerto, no fim de noite da Cultura FM. Um espaço dedicado às obras completas e grandes intérpretes. hoje às 22 horas, aqui no 103,3. Cultura FM, 103,3. A frequência dos clássicos. Manhã Cultura. Bom dia. Iniciamos o Manhã Cultura desta segunda-feira, 10 de novembro de 2008. Hoje, o programa será apresentado por mim, Alfredo Alves. A apresentadora titular, Marta Fonterrada, estará de volta amanhã, terça-feira. No programa de hoje, nós vamos falar da mostra de filmes de Caroline Lombard, que está em cartaz até quarta-feira no Cine Olido. O quarteto Guidon Kremer é a atração que encerra a temporada 2008 do Mozarteum brasileiro. O acervo de Hermínio Belo de Carvalho estará disponível aos internautas a partir de hoje. O trabalho é financiado pela Petrobras. Vamos falar também das atrações de hoje aqui na Cultura FM. E você pode participar do programa através do e-mail manhãcultura@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3081 e também o 2182-3082. Abrimos o programa com a Sinfonia de Agripina de Georg Friedrich Handel, Kenneth Selito Regi Academy of St. Martin in the Fields. Thank you. Esta foi a Sinfonia da Ópera Agripina de Handel, com Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Kenneth C. Little. A Galeria Olido faz uma mostra em homenagem ao centenário da atriz Caroline Lombard, uma das mais emblemáticas de Hollywood. Caroline foi descoberta aos 12 anos de idade e convidada para integrar o elenco do filme mudo Um Crime Perfeito, de Alan Dwan. Em 1926, ela sofreu um acidente de carro que deixou marcas em seu rosto. Ela passou por algumas cirurgias plásticas e utilizava muita maquiagem em seus papéis, o que não atrapalhava no seu gênero principal, a comédia. A mostra começou no dia 4 e exibe até quarta-feira filmes da atriz. Amanhã o destaque é A Princesa do Brooklyn, de 1936, e na quarta, Corações Unidos, de 1935. As exibições serão às 7h30 da noite no Cine Olido, no centro, por um precinho camarada, R$1. Seguimos com a Orquestra de São João, dirigida por John Lubbock. Ouviremos a abertura da ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ouvimos a abertura da ópera Flauta Mágica de Mozart e John Lubbock regeu a Orquestra de São João. O Coraluzp faz uma apresentação no próximo sábado no Sesc Interlagos pelo projeto Volta ao Mundo em Quatro Vozes. O repertório é bastante variado, desde Orlando de Laços até o folclore gaúcho. A regência será de André Juarez. A apresentação será no sábado, às 16h, no Sesc Interlagos, que fica na Avenida Marcelo Alves Soares, 1100, no Parque Colonial. E a Rádio Cultura tem 5 pares de entradas para você assistir à apresentação do Coraluzp. Para concorrer, basta ligar para 2182-3096 e boa sorte. De Balakirev, ouviremos a seguir Islamei, na interpretação do grande pianista chinês Lang Lang. Thank you. Com o pianista Lang Lang, ouvimos Islamei, a fantasia oriental, de Milli Balakirev. A partir de hoje, os internautas poderão entrar em contato com 50 anos de história da música popular através do site Acervo Hermínio Belo de Carvalho. São cerca de 10 mil documentos digitalizados que revelam momentos fundamentais da história da nossa música. O projeto não tem fins lucrativos e foi desenvolvido com recursos da Petrobras por meio da Lei Rouanet. A idealização foi do jornalista Alexandre Pavan, com Luiz Boal, Luiz Ribeiro e Hermínio Belo de Carvalho. O acervo estará disponível na internet a partir de hoje, no site www.acervevochbc.com.br. Seguimos com Manhã Cultura e o ponteio para a Orquestra de Cordas de Cláudio Santoro, interpretação da Camerata Fukuda, sob regência de Celso Antunes. Este foi o ponteio para a Orquestra de Cordas de Cláudio Santoro, na interpretação da Camerata Fukuda, sob regência de Celso Antunes. E um aviso aos internautas interessados. A partir de hoje, estará disponível o site na internet do acervo de Hermínio Belo de Carvalho. Vamos a ele. www.acervohbc.com.br. E seguindo a nossa programação, ouviremos as danças de Yvon Sandondi. Janos Komives dirige a Orquestra Serenade. Com a Orquestra Serenata, dirigida por János Kornives, nós ouvimos as danças de Vansondondi. Está em cartaz na USP a exposição Bordado em Arte e Terapia, com obras premiadas na exposição de Bordeaux, na França, de autoria da psicóloga e arte educadora Joia Eliezer. A ideia é mostrar, através dos trabalhos, o caráter mítico, funcional e terapêutico desta atividade que nasceu na China. A exposição de trabalhos está aberta para visitação até o dia 30 de novembro na Biblioteca de Psicologia da USP, Avenida Professor de Melo Moraes, 1721. A professora Joia Eliezer também dará um curso de bordado gratuito para chefes de comunidades e interessados. As inscrições poderão ser feitas pelo telefone 3091-4190, repetindo 3091-4190. Seguimos com o padre Antônio Vivaldi. Ouviremos O Inverno das Quatro Estações em uma versão para trombone e orquestra. Christian Lindberg, trombone, e Orquestra de Câmara Nova Estocolmo, dirigida por Oko Kamo. Thank you. com o trombonista Christian Lindberg e a Orquestra de Câmara Nova Estocolmo, ouvimos O Inverno das Quatro Estações, do padre Antônio Vivaldi. A regência foi de Okokamo. A seguir, George Gershwin, três prelúdios em transcrição para violino e piano. Violino Joel Sherman, piano André Prévin. Thank you. com o violinista Joel Shahan e o pianista André Previn, nós ouvimos três prelúdios de George Gershwin. São 9:01 em São Paulo. Cultura Informa. O presidente Lula comentou hoje em seu programa semanal Café com o Presidente o encontro dos ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 em São Paulo que ocorreu neste final de semana. Ele disse esperar que as decisões do encontro sirvam de orientação para um encontro de cúpula do G20 que vai ocorrer no próximo dia 15 em Washington. É preciso que haja uma regulação. Tudo na vida é regulado, não pode um sistema financeiro achar que pode fazer do sistema financeiro um cassino, declarou o presidente. No encontro em São Paulo, o grupo defendeu uma profunda reforma e o fortalecimento do papel do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial na atual crise financeira. No documento de encerramento do encontro, os representantes financeiros pediram maior representação dos países emergentes nesses organismos multilaterais. O pacote chinês de 586 bilhões de dólares, já anunciado ontem, animou os mercados asiáticos que fecharam pregão em forte alta. O maior ganho foi da Bolsa Chinesa de Xangai, 7,27%. A Bolsa de Valores de Tóquio valorizou 5,81% e a de Hong Kong subiu 3,16%. Os outros mercados asiáticos tiveram ganhos mais modestos. A Bolsa de Sydney, na Austrália, fechou em alta de 1,33%, a de Seul, 1,58%, e a de Singapura, 1,15%. As bolsas da Europa abriram em expressiva alta, com destaque para o mercado de Londres, com valorização em torno de 2%. O índice de congestionamento aumentou para 109 quilômetros. Tempo bom na capital, com poucas nuvens e possibilidade de chuvas a partir do meio da tarde. Estamos com 23 graus aqui na Água Branca. Cultura informou. Vozes. Gravações selecionadas do canto coral por Naomi Munakata. Vozes. Quinta-feira às 8 da noite, com reapresentação domingo às 19 horas, aqui na Cultura FM. Encontro com o Maestro. Música clássica sem casaca, com João Maurício Galindo. Domingo, às 10 da manhã, com reapresentação segunda-feira, 9 da noite, na Cultura FM.